quantas lutas tenho aqui passado, e por isso venho te contar o quanto o mundo tem me cercado. Oh Pai, me socorre, pois sou tua filha amada. Pai, só em ti ponho a minha confiança, e pra vencer os problemas preciso de ti. Mas que vencedor eu sou em ti. Inclina, ó Deus, os ouvidos teus, me atende a oração, pois és fiel. O mundo é cruel, vem segura. Ponho a minha confiança, e pra vencer os problemas preciso de ti. Vem, Senhor, e consola.